O mundo do crime, meu irmão, é abissão, né? Às vezes a gente vê um colega ali que de carro novo, mulheres bonitas, dinheiro, entendeu? Tudo Aí vai bem. sempre influencia a pessoa entrar no mundo da criminalidade. E como eu entrei no mundo da criminalidade foi desse jeito, né? Comecei no tráfico, no assalto, mano. Assalto no armário. É preciso ter fé e então acreditar que algum dia a vida pra ti vai mudar. Pois não reclames da vida, só faça agradecer. Pois quem te dá esse céu, não nego amanhecer. Já caí, me levantei nos tombos desse mundo. Naveguei na contramão, sentindo mar profundo. Desnorteado, cansado, sem forças pra lutar. Alguém dizia pra mim que o jogo ia virar. E eu cego de novo, caminhando na mesma. Só lutando pro crime, sem trazer nada pra mesa. Tava envolvido demais, já não era surpresa. Acreditando que o crime é só poder e riqueza. 2014, plena eleição. E eu aqui no mundão, invadindo lojão. Fantasiado com a porra dessa ostentação. Ganhei de prêmio, sequela e anos na detenção. Hoje me encontro aqui, largado na contramão. Longe da minha família, por culpa da ambição. Queria carro, dinheiro e mulher. Tudo ao meu alcance, né? Vai sonhador, não para, não pensa. Renova sua fé, bem longe de algema. O espírito é forte, a carne quer fa tribulação. Sempre vem corações, tudo passa. Dificuldades e barreira, cada dia vamos vencendo. Eliminando o que não presta, se esquivando do veneno. Que invade nossas casas, deixando choro e desgraça. Ferida que não cicatriza, dor no peito que não passa. O amor bate a porta e você não deixa entrar. Cego, iludido, não vê a luz nem o luar. A esperança é a distância entre você e sua fé. Então, parceiro, guerreiro, aqui eu tô de pé. Sei quem é, quem não é, quem é o mal e quem o bem me quer. Quem é o mal e quem o bem me quer. Tudo onde tem um erro tem um acerto. E tem um ditado também, na criminalidade não existe falha, não admite falha, entendeu? A pessoa pode viver no vídeo na vida do crime, ou é ou não é. Tô pagando pelo meu erro. Eu cometi um delito, né? Tem que pagar pelo meu erro. E tô pagando. Espero em Deus sair novamente para se entregar à sociedade. Não se reclama da vida sem nunca ter tentado. Não se reclama da derrota sem se ter jogado. Sei que o espírito enfraquece, mas aí quem não? Fica mais fraco com as pancadas injustas do mundão. Tem que ser forte, maluco, tem que ser de aço. Na época que estamos, barreiras tem pra todo lado. Meu exemplo, parceiro, não reclamo de nada. Tenho família, meu teto, faço bom rap, tá massa. Carrego minha carcaça numa cadeira de rodas. Mas faço um bom corre em meio às linhas tortas dessa trama marginal que está a sociedade. A ordem e o progresso não é a realidade. Tá ficando difícil de não se corromper. Você tá sendo induzido a jogo do lucro e poder. Mas oxente, tá pra quê? Se tu não leva nada, tu tem que fazer valer a vida essa jogada. Quando o cara tá lá fora, ele fica cego. É dinheiro, é droga, é mulher, é arma. Ele fica cego. Mas quando às vezes a pessoa vem parar em um lugar desse aqui, ele para refletir e vê que aquilo, nada daquilo valeu a pena na vida dele, né? É uma vida e namora a morte, porque quando o homem ele tá no mundo da criminalidade, ele ama a vida, mas tá namorando a morte. Porque a morte é o mundo da criminalidade. Isso aí tem dois caminhos mesmo, né? Bem verdade. É cadeia ou morte, quem vive nessa vida. Amo a minha vida e namoro a morte, porque a morte é o mundo da criminalidade. A morte é o mundo da criminalidade. A morte é o mundo da criminalidade.